promessas de Jesus vai se cumprir. Sim, se queres poderás entrar no céu. Não, não deixe tudo se acabar. Se barreiras encontrar e o inimigo te cercar, não, não dê o braço a torcer para vícios e paixões que trazem mil delírios vãos pra você. Jesus vai se cumprir. Sim, se queres poderás entrar no céu. E você, pra Jesus é uma pessoa especial. Ele quer te curar de todo mal. Ama você. Se acabar, se barreiras encontrar e o inimigo te cercar, não, não, não, não, não, dê o braço a torcer para vícios e paixões que trazem mil delírios vãos pra você. De Jesus vai se cumprir. Sim, se creres poderás entrar no céu. E você, pra Jesus é uma pessoa especial. Ele quer te curar de todo mal. Ama você. Especial, ele quer hoje curar de todos.